Muito bom dia, estamos então à conversa com Mário Brito, presidente do Futebol Clube de Oliver do Hospital, este clube que hoje comemora uma data simbólica, comemora 82 anos de existência. Que mensagem é que quer deixar como presidente do Oliveira? Bom dia, a mensagem que poderei desejar será de agradecimento a todos os que têm contribuído ao longo destas últimas décadas para que o clube se mantenha e tenha o vigor que continua a ter. Agradecer a todos os que de uma forma ou de outra contribuíram para isso e que continuemos todos unidos de modo a permitir que o clube não morra e que continue a desenvolver a atividade que tem desenvolvido e a também dar a boa imagem que tem dado por todo o país. Qual é que é a importância, então, de sócios, patrocinadores num clube como o Oliveira? Obviamente que sem eles é impossível o clube sobreviver, sem os apoios e sem o apoio, quer seja financeiro, quer seja o apoio na presença e no acompanhamento da equipa no dia-a-dia, para que possa também motivar todos aqueles que, de uma forma mais envolvente e mais direta, se disponibilizam para estar ao serviço do clube, nos sentamos também motivados para continuar a ter a força e a energia que é necessária para acompanhar todos os dias o trabalho que é necessário desenvolver e que muito tempo ocupa as nossas vidas pessoais. E o Mário Brito é agora presidente do Futebol Clube da Oliveira do Hospital, mas sempre, podemos dizer sempre, que esteve ligado a este clube. Há quanto tempo é que está ligado ao clube, nomeadamente na direção? Bom, na direção, de facto, entrei no ano 2000 e, portanto, daí para cá nunca me desliguei do clube, umas vezes com uma função, outras vezes com outra, mas tenho estado sempre dentro das disponibilidades que vou tendo, dar o que posso em prol do clube e, portanto, são já 20 anos que é muito tempo. E como é que olha para o trajeto de Oliveira até aos dias de hoje e também um olhar sobre o momento atual? Bem, considero que o trajeto tem sido bastante positivo. Obviamente que houve momentos menos felizes, nomeadamente com as descidas de divisão, na qual eu também assumo essa responsabilidade e estive presente nas mesmas. Mas considero que é um trajeto bastante positivo, de que todos nós nos devemos orgulhar, face a todas as condições e limitações que nós vamos tendo no dia-a-dia para gerir o clube.